Pra levar e deixar alegria a Belém, é ver gente sambar. Corre, passe, chegou, com a Labá, caminhão da Sanã. Pra levar e deixar alegria a Belém, é ver gente sambar. Meu look laque, mandei cachear, me alise pra ver. Meu forte é beijar, vou cantar mãe B, pra você se acabar. Mãe B, bandar. Deixar alegria gerir, é pra gente sambar.